Funkai Demon. Super Bad, Super Bad, Super Bad. Já nada está na mesma, o puto atua. As visões são diversas, a verdade é só uma. Eu vejo o que não quero, ouço o que não devo. Lembro-me que tenho de estar quieto, mas depois esqueço. Como posso ser são, se o mundo me deixa louco? Tenho a sensação que não sabes o que está nos estojos. Eu vim para a luta, estou preparado. Trago o meu esquadrão e somos maus como ao caralho. Já estou farto de ver pitas de quadro, cotas num quarto, a serem maltratados e a pagarem cotas ao Estado. Mas em que estado é que isto está? Em que os patrões fazem um dolly dá para ver quem fica com o lugar. Serei só eu a olhar à volta? Fala, diz agora o que tens na alma. Já que hoje em dia não há minoria, vem dar a voz a quem vive dia a dia. Isto é repreensão para todos aqueles que têm a mania que mandam quando os cravos são eles. Fica a dedicação a quem agora ri. O poder da canção vai ser o vosso fim. Todos pensam que não, mas eu penso que sim. E a minha intenção é vê-los a gritar por mim. Ficamos assim, aproveita o tempo e continua a dizer não quando queremos sim. Estás com mentalidade boss, foi isso que eu vi. Quando estiveres em baixo, vamos cagar para ti. Sociedade subornada, só vejo fantejadas. Pessoas já não veem nada, só notas e noitadas. Junta-te aqui, seres dos poucos que o Estado não quis. Há lugar para todos no mundo, funk ID. Eu vou usar o meu poder para pôr os grandes a tremer. Coisa que aqui não há é medo do que vão fazer.